Rádio Guarujá. ZYJ 754, 1420 kHz. ZYE 891, 5980 kHz. Guarujá. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Oferecimento Supermercado Sul do Rio, o supermercado da família. Alô, meus amigos! Alô, minhas amigas! Nós já estamos aqui! E a vocês, minha gente, o nosso abraço, nosso bom dia do Jaguari. Abraço, bom dia do Jaguarito. Os trabalhos técnicos do nosso programa nessa terça-feira dele, o Alexandre, o popular Lele. E junto com Jaguari e Jaguarito, vamos até 10 para as 7, companheiro. Nesta terça-feira, dia 7, aqui estamos junto de você. Você tá ligadinha? Tá ligadinho? Então, que legal que vocês estão ligados aqui com Jaguari e Jaguarito na Guarujá. Olha, vamos trazer o primeiro sucesso desta terça-feira. Toca, nosso amigo Alexandre! Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando vai na festa, ela agita, ela detona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando ela dança, até representa Madonna. Quando ela chega, bota fogo no salão. E a moçada grita, tá chegando o furacão. Ela reboleia, eu vou na carona. E o gaiteiro floreia, o teclado da acordeona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando vai na festa, ela agita, ela detona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando ela dança, até representa Madonna. Quando ela chega na festa de rodeio, a peonada pula e os pingos mascam o freio. E a história canta, e o peão vai pra lona. E o povo levanta pra aplaudir a bonitona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando vai na festa, ela agita, ela detona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando ela dança, qualquer velho se apaixona. Quando ela passeia na Avenida São João, o trânsito para, é aquela confusão. O guarda apita, o sino não funciona. E o povo se agita quando vê a bonitona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando vai na festa, ela agita, ela detona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando ela dança, até representa Madonna. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando vai na festa, ela agita, ela detona. Ela é charmosa, ela é bonitona. Quando ela dança, até representa Madonna. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. E toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior. E na distância, amor, todo dia sem você saber. O que restou do nosso amor ficou no tempo esquecido por você. Vivendo do que fomos, ainda estou. Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância, amor, todo dia sem você saber. Às vezes eu pensei em voltar e dizer que meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior que na distância, amor, todo dia sem você saber. Eu só queria te dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar maior, e na distância, amor, todo dia sem você saber. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Olha a hora da Guarujá, 5:07. Timbrei o ofício do dia com a marca do meu cabelo. Engostorei o cabelo, me tapei de água de cheiro. Larguei de pronto o apeiro, no flete venta rasgada. Vaqueando destas cruzadas, farejador de entrevero. Pra quem vive a lo largo, qualquer parada é lucro. Fandango, rodeio, chinas, carreira e jogo de truco. Pra quem vive a lo largo, qualquer parada é lucro. Fandango, rodeio, chinas, carreira e jogo de truco. Sobre o lombo das planuras percorro meu continente. Sou taura da marca quente, não respeito sobrenaço. Cada volteada é um abraço pra quem entende da lida. E assim vou levando a vida, arito e a pele é gaço. Pra quem vive a lo largo, qualquer parada é lucro. Fandango, rodeio, chinas, carreira e jogo de truco. Pra quem vive a lo largo, qualquer parada é lucro. Fandango, rodeio, Chinas, carreira e jogo de truco. Me chamam de lombo duro pelo meu extinto andejo. Total é o meu desejo de andar de pago em pago. Se esta sina que trago, vou olfateando lonjuras. Me sinto rei das planuras, vivendo assim a lo largo. Pra quem vive a lo largo, qualquer parada é lucro. Fandango, rodeio, chinas, carreira e jogo de truco. Pra quem vive a lo largo, qualquer parada é lucro. Fandango, rodeio, chinas, carreira e jogo de truco. Agora 5:10. Silva Pré-Moldados. Vendas de lajes pré-moldadas e treliçadas. Há 24 anos fazendo parte do sucesso de sua obra. Em São Sebastião, Palhoça. Fone 3242-9371 ou 99156-1308. Silva Pré-Moldados. Qualidade e pontualidade. Clique Guarujá, é o seu novo portal. Você sempre bem atualizado, com conteúdos exclusivos. Um site simples, rápido, com assuntos que realmente interessam a você. Tudo o que acontece na sua região, em Santa Catarina e no mundo, você encontra no Clique Guarujá. Acesse cliqueguarujá.com.br. Snooker Bang, mesas de bilhar, pebolim, tênis de mesa e carteado para venda, aluguel, reforma e sob medida. E falando em sob medida, a Snooker Bang também fabrica móveis planejados do jeito que você sempre sonhou. Ligue agora mesmo, 3242-1343. Olá amigos da Ilha da Magia, aqui é o Marcos Frota. Temporada de sucesso do gigante brasileiro, o Super Circo do Brasil, Mirage Circos. Sucesso absoluto em Florianópolis. Garanta já o seu ingresso. miragecircos.com.br. Venha viver essa experiência. Vem pro circo, vem pro Mirage. Tô te esperando. Futebol a gente escuta. Colocou na área, bola passou por todo mundo. Bateu pro gol, é golaço, é gol. Futebol a gente sente. Bateu na rede. Futebol é Rádio Guarujá. Se é bom no rádio, é melhor na Guarujá. As melhores transmissões e toda emoção das quatro linhas pra você. Sintonize com a gente e venha vibrar pelo seu time. Oferecimento, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. A loja do óleo, lugar de trocar óleo da sua moto, carro ou caminhão, é na loja do óleo, a loja do cachorrinho, em Barreiros. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Olha a hora certa, 5:13. E estamos de volta, meu companheiro, mais alôzinho, mais recadinho em nosso programa até 10 para as 7. Nós estamos com vocês todos os dias e agora vamos mandar um alôzinho para a turma lá no Pacheco, a turma do coral. É o Pepe que está ligado e todos os seus amigos do coral do Pacheco. Um abraço, Pepe. E quero mandar um abraço também para o Luiz Barbeiro. Luiz Barbeiro em Santo Amaro da Imperatriz, meu companheiro. Legal, vamos trazendo mais sucesso, mais música, música linda para você gostar e sintonizar na Guarujá todas as manhãs. Então toca para nós, Alexandre! Música.

segunda a sexta-feira, a partir das 8 da manhã, tem Canal Popular aqui na Guarujá, trazendo para você as primeiras notícias, serviço, política, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, se acompanha aqui na Guarujá, através do Canal Popular. E, lógico, com a voz dos nossos guarujeiros. Então tá combinado, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, Canal Popular, com Júnior Furtuoso e Kleber Lemos. Oferecimento Oral Sim, o sorriso do Brasil. Ótica Maria, aqui a sua visão é prioridade. Gotas prostáticas. Temos um recado para homens com 40 anos ou mais. Se você está com problemas urinários e na próstata, atenção, está à venda nas farmácias de toda a região as famosas gotas prostáticas. Uma fórmula natural com efeitos que irão auxiliar a amenizar as inflamações, dores e inchaços da próstata, além de aliviar sensações desagradáveis da bexiga cheia, dificuldades, queimação e dor ao urinar. Auxilia ainda na prevenção do câncer da próstata. Com a próstata funcionando bem, o desempenho sexual na terceira idade melhora com consideravelmente. Gotas prostáticas você encontra nas melhores farmácias da região. Futebol a gente escuta. Colocou na área, bola passou por todo mundo, bate pro gol, é golaço, é gol. Futebol a gente sente. Bateu na rede. Futebol é Rádio Guarujá. Se é bom no rádio é melhor na Guarujá. As melhores transmissões e toda emoção das quatro linhas pra você. Sintonize com a gente e venha vibrar pelo seu time. Oferecimento, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. A loja do óleo, lugar de trocar óleo da sua moto, carro ou caminhão, é na loja do óleo, a loja do cachorrinho, em Barreiros. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Oferecimento Supermercado Sul do Rio, o supermercado da família. 5h28. Agora, meu companheiro, quero falar no snooker Boeing na Ponte do Imaruim. Fábrica e comércio de mesa de snooker, utensílio de jogos e diversão. Trabalho realmente é profissional, meu amigo. Você compra com o nosso amigo Lindomar, não se arrepende, né, Jaguarito? Não. É, isso é de muito tempo, é uma tradição, não é verdade, meu caro? Tá seguindo o caminho dos pais. Do pai, é verdade. Pois muito bem, parabéns, viu, Lindomar. A venda é o maior sucesso, sabia, Jaguarito? Que legal, hein? Ele entrega em todo o estado de Santa Catarina, também não cobra o frete, veja. Olha, só. Olha, veja só as vantagens que você tem. E você pode fazer o orçamento sem compromisso ligando aqui, Jaguarito, no primeiro telefone, né? 3242-1680. É isso, em frente ao posto policial ali na Ponte do Imaruim. Vá lá você também. Vamos trazer mais sucesso, mais música. Música linda e gostosa. Quem toca pra nós é Alexandre. Sabe o que fazer? Não é amor. Quando o sentimento é confuso, complicado, que é gostoso, não tem sabor. É assim que sinto em você. Se não quer ou se quer me querer, sou sensível demais pra descobrir o que seus olhos tentam me esconder. Tô sentindo que a verdade veio à tona. Você não quer me olhar. E consente por ficar assim calada, só a me escutar. Não falei nada pra te ofender. Foi um toque pra você perceber. O que sobra em mim está faltando em você. Diga alguma coisa, quero escutar o teu coração. Com você do lado, não quero ficar sentindo solidão. Se a melhor saída é você me deixar, se aprendi a te amar, posso descobrir como te esquecer. Estou sentindo que a verdade veio à tona. Você não quer me olhar e consente por ficar assim calada, só a me escutar. Não falei nada pra te ofender. Foi um toque pra você perceber. O que sobra em mim está faltando em você. Diga alguma coisa, quero escutar o teu coração. Olha a hora certa, 5h33. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Não chora, querida, não chora. Adeus, querida, eu vou embora. Querida, não chora, querida, não chora. Esta vai por despedida. Adeus, adeus, querida. Esta vai por despedida. Adeus, adeus, querida. Chegou a hora da partida. Adeus, querida. Adeus, querida. Chegou a hora da partida. Adeus, querida. Adeus, querida. Digo adeus e vou embora. Adeus, adeus, não chora. Digo adeus e vou embora. Adeus, adeus, não chora. Chora, querida, não chora. Adeus, querida, eu vou embora. Querida, não chora, querida, não chora. Esta vai por despedida. Adeus, adeus, querida. Esta vai por despedida. Adeus, adeus, querida. Guarujá, 5h36. Sabendo que você tá por aí a me procurar, dessa

Puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Ai, ai, ai, ai. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Fala, puxa, tchê, não se assustemo. Cinco e 46. Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Sozinho na sala, olhando pro quadro, tentando entender. Se por um segundo eu virasse Picasso, eu desenharia você. Conheço suas curvas e retas, eu sei que deixaria Mona Lisa de boca aberta, e valeria muito mais que ela. Tipo de troféu, Van Gogh ia morrer de inveja. Em todo lugar eu ia te mostrar, nem que eu fosse artista de rua. E seja lá o que for, só quero ter seu amor. Na verdade, sua beleza vai além da arte. Curvas e retas, eu sei que deixaria Mona Lisa de boca aberta, e valeria muito mais que ela. Em todo lugar eu ia te mostrar como a minha obra mais bela, ia ganhar o Nobel, todo tipo de troféu, Van Gogh ia morrer de inveja. Quero ter seu amor, na verdade, sua beleza vai além. E em todo lugar eu ia te mostrar como a minha obra mais bela, ia ganhar o Nobel, todo tipo de troféu, Van Gogh ia morrer de inveja. Seja lá o que for, só quero ter seu amor. Na verdade, sua beleza vai além da arte. Sua beleza vai além da arte. Obrigado! Obrigado! Cinco e 50. Olha, agora mandar um abraço para a Andréia, lá na Enseado do Brito, lá no Salão de Beleza, né? Ela também é a nossa ouvinte de todos os dias, que é a Juliana, se eu não estou enganado, o nome dela é Juliana, né? Mas falando de Juliana, também quero mandar um alô lá para o Morro do Fabrício, lá para a Juliana, para o Jaci e para a Júlia, que todos os dias estão vindo a Guarujá, ouvindo Jaguari e Jaguarito. Que legal! Continue sempre aqui, Juliana, também o Jaci e a sua filha Júlia. Vamos trazendo mais sucesso, mais música, música da linda, música da boa. Quem toca é ele, é nosso amigo Alexandre. Música.

Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Oferecimento Supermercado Sul do Rio, o supermercado da família. 5h56. Bom, meu companheiro, estamos de volta com mais sucesso, mais alôzinho em nosso programa. E agora eu quero mandar essa pro Augusto, meu grande amigo Augusto, lá na Guarda do Cubatão, tá ligadinho, Augusto Becânico.